diadema no ar. E aí, diadema? Diadema. E diadema curte rap, não show. Diadema, faz parte de mim. Através dessa daqui, apresento a você. Ela que me formou na rua do ABCD. Em meio ao terceiro mundo que nos foi oferecido. Entre becos, vielas, universo restrito. Onde impera talento dos campos das músicas. Zona sua ABCD, onde o vento faz a curva. Amado e odiado, oposto de Alphaville. Orgulhosamente apresento Diadema City. Do Conceição pros palcos de Diadema pro mundo. Te levar aonde for, pra mim é um orgulho. Privilégio. Mostrar pro mundo de onde eu venho. Mostrar pros boys que o que eles não têm. Eu tenho humildade, respeito pra quem é de igual comigo. Sendo barro ou asfalto, me orgulho de onde eu piso. Dos campos de várzea, as fogueiras no inverno. Das madrugas na sinuca, os trucos no boteco. De tabelo gorduroso, com o samba no pote. As gatas no pagode. God, apaixona os molecote. Nossa, que pesado, é nós, hein? Nós mesmo na cena. Uma Hornet e uma 300, placa de Diadema. De skate, bike, dropando no half, descendo de rolema, jogando Tekken Go Fighter. A arte do grafite na bolinha, peão nos pipa, mandou busca, cortou o parça na mão. As equipes de balão, as rodas de capoeira, dos contra de futsal, valendo pastel de feira. Na porta da escola, o GCM atacado, várias delas na garupa. E o rap no talo, Diadema, cenário que retrata amor e guerra. Muitos choram ao ver você sorrir e vice-versa. Meu carinho, respeito, Diadema é todo seu. Pequeno, pobre, humilde, mas o pai me ensinou a viver, me ensinou a lutar. Como devo curtir, no que devo apostar. Entre bênçãos e lutas, a vitória não é brinde. Te apresento, Diadema City. Me ensinou a viver, me ensinou a lutar. Como devo curtir e no que devo apostar. No solo que piso, os guerreiros sobrevivem. Te apresento, Diadema City. ABCD Diadema City, morada eterna, aqui é beco escadão. Morros, travessas, periferia quebrada. Ladeiras, vielas, aglomerado urbano. Ruas de terra, tamo junto e misturado. Não importa de onde cê vem, o lugar não justifica a maldade que muitos têm. Aqui ainda se encontram pessoas do bem, que a maldade do mundão não fez refém. Nascido aqui, 27 de residência. Não me deixei enganar pelas aparências, pelas dificuldades que até hoje é carência. Nem pelas tragédias que transformam audiência. Remei contra a maré, te provei ao contrário. Sobrevivi suas migalhas, sistema falso. Minha cidade, meu rap, aonde for eu levarei. Me orgulho de onde vim, aonde piso, onde cheguei. Me ensinou a viver, me ensinou a lutar. Como devo curtir, no que devo apostar. Entre bênçãos e lutas, a vitória não é brinde. Te apresento, Diadema City. Me ensinou a viver, me ensinou a lutar. Como devo curtir e no que devo apostar. No solo que piso, os guerreiros sobrevivem. Te apresento, Diadema City. E aí, Diadema? E Diadema curte rap, não enjoa. Diadema, faz parte de mim. É Diadema City eternamente. Em meus pensamentos. Nas ruas de Diadema está escrito nossa trajetória.